Opa, que legal, gente que agradece aí, Thiago, arrebentando a boca do balão, rapaz, tava só passando o pano lá fora, só o filé, parabéns, DJ Tito do Brasil aí, moleque arrebenta, hein, tá de parabéns, e abraçando o coração com muito carinho, a gente chega aqui com muita humildade hoje, pra tocar aqui no Damasceno, obrigado aí pelo convite, meu parceiro, DJ Tito do Brasil, igual a gente tem um carinho, uma amizade e um respeito muito grande, tá bom? Sem papo furado, bora chegar pra tocar! Essa não, covarde! Essa não, covarde! Saudade! Quando a saudade aperta, eu vou correndo te ver. Pop saudade. Pois não suporto essa distância que me separa de você. Bora junto e até a delícia amanhã. Faço na vida é só pensar em você, que já não sai da lembrança, que eu não consigo mais te esquecer. Vai, garotinha! India, India, como é bom amar você. India, nasci de só você pode me entender. India, India, sem você não sei viver. India, nasci de, eu só quero amar você. Nosso amigo Delcino, Nelsino Saudade, Goraci tá na área. Ei, meu brother, um forte abraço, tamo junto. Pra detonar aqui no Damasceno. Saudade, vai. Quando a saudade aperta, eu vou correndo te ver. Parceiro Eduardo e também a sua esposa Carol. Estou por aqui curtindo, obrigado, vamos lá. Que me separa. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. O que eu faço na vida é só pensar em você, que já não me sai da lembrança, que eu não consigo mais te esquecer. India, amiga Marcelo, sim, como é bom amar. Do Cruzeirão tá na área, só de boa, vamos lá. India, nasci de só você pode me entender. Cheio no Cruzeirão, a gente já tona. A tristeza que eu sentia também se foi. Pedrinho Cachaça e a mulher macho obra, olha só. Me trazendo alegrias, você chegou. Não sofro mais, sabes por quê? Vamos lá, meu parceiro Bruno dos Máximos e a Creu por aqui, obrigado. Fabrício e a Tiane, vamos lá. Fique comigo até o você aqui. Quero ter sempre você aqui. Renanzinho Divulgações, fechado com DJ Paulinho Boy. Saudade, é o nome dele, olha, Letílio. Tamo junto, Letílio. Toda minha solidão se transformou. A Valdira, olha o José. A tristeza que eu sentia também se foi. Também o Felipe e a Brenda aqui com a gente, hein? Me trazendo alegria. Olha só por ali o Careca. E a nossa amiga Lady. Não sofreu mais. Ó, do Jefferson de Aline. Também por aqui, obrigado. Vamos lá! Tenho você, toda a ternura. Pop Saudade. Só ao seu lado eu encontrei. Fique comigo até o fim. Quero ter sempre. Você aqui. E a gente detonando em Guaraci, Damasceno, Cruzeirão. Você aqui. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Toma! Viva esperando. Cruzeiro Cruzeirão! Achei por aqui, olha. Sussurra seu nome. Vai! Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber que diga para mim. É a magia da raça de dinheiro, meu irmão, sempre lá. Simbora! Viva esperança. E rasga dinheiro. Pensamentos, lindos momentos. Lá fora o vento sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber que diga para mim onde ele se esconde. Bora recordar. Nosso amigo Alan e também a Lady Lani. Tô aqui com a gente, obrigado. Pensamento. Também o Luiz e a Emanuele. Olha só. Lá fora o vento sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber que diga para mim. E a gente vai tocando em Guaraci. Chorar, chorar, pra que não vou chorar? Tenho você comigo. Não vou mais chorar. meu alimento é o amor que você me dá. Bora, Tita, corre pra dentro, quero ver agora, quero ver agora. O seu amor me faz bem no café da manhã, meio-dia eu sou fã do prato que você me serve. E esse prato? Esse prato é um recheio de amor e carinho. Sobremesa é sempre um beijinho. Isso você não esquece. DJ Paulinho Boy. Chorar, pra quê? Não vou chorar. Eu, meu parceiro Hugo, você com ele e a Wander. Vou mais chorar. Nossa querida Dona Silene, também tá recordando com a gente, Dona Silene. Você me dá. E Coraci! No jantar tem uma mesa repleta de amor. Você me chama pra mesa e eu vou com a boca ardendo em desejo. DJ Paulinho Boy. Novamente você serve-me um prato de amor. E pra tirar da boca o ardor, você traz sobremesa de beijos. Chorar, pra quê? Não vou chorar. Tenho você comigo e não vou mais chorar. A gente também recebe muito carinho aí a nossa querida enfermeira Rose. Tá aqui recordando com a gente, Ana Rose. Por que que vou chorar? Estamos gravando ao vivo aqui no Cruzeirão do Amaceno. Alô, DJ Tito do Brasil, encontro deles. O Tito do Brasil e o Tito da Megaton. Esse seu jeitinho de me dar esse beijinho molhado. É tão bom ter você comigo aqui. Pop Saudade. Você se foi, meu bem, e eu fiquei chorando por você, meu amor. Meu coração já pede paz. É o Tino Soldado, é o nome dele. É demais. Bora, o Tino! Lembro que um dia você prometeu nunca me deixar. DJ Paulinho Boy. Você mentia, eu fui um tolo em acreditar. Agora o nosso amor se acabou. Segura! Tenho esperança que você volte a me procurar, pro nosso amor recomeçar. Ego Zé Bebel, cana. Eu te amo, eu te adoro. Ego, eu pensei que era um maluquinho. O Zé Bebel no Búfalo Recordação. Lembro que um dia você prometeu nunca me deixar. Você mentia, eu fui um tolo em acreditar. Vermelha Rose. Agora o nosso amor se acabou. Tenho esperança. Fazendo a sua alegria, ele, DJ Paulinho Boy, o DJ que faz a diferença. Amanhã, Porto Seguro, que era peço. Eu te amo, eu te adoro. Te amo, te amo. DJ Paulinho Boy. Minha vida já não tem mais sentido. E os momentos? Os bons momentos vividos ficaram na recordação. São marcas de um tempo perdido. Olha o casal Wendel. E também a Rose recordando com a gente. Obrigado, olha. E também o parceiro Michel. E a Carrime. Obrigado. São marcas de um tempo perdido, de uma paixão. Alô, Cristina! Bora, Cristina! A super máquina do tempo. Pop Saudade. 3D. 3D. Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você. Te amo. Te amo. Te amo. Hoje a saudade me mata a todo momento. Recorda, vai. A tua ausência machuca o meu coração. DJ Paulinho Boy. Sem DJ Paulinho Boy. Vida, já não tem mais sentido. Momentos vividos ficaram na recordação. São marcas de um tempo perdido, de uma paixão. Bora, cachaça! Os bons momentos vividos. É, Gutita deu mole na missão, rapaz, não acredito. Bora, Tita! São marcas de um tempo perdido, de uma paixão. DJ Paulinho Boy. Olha o DJ Daniel também, a Ana. Aí do J da Recordação chegando agora aqui com a gente. O nosso muito obrigado. Meu xará, Paulinho Bessico do Comércio. E a sua primeira dama, Regiane. Quero viver contigo sempre e te amar. É com um detalhe importante dessa música aí, gente. Todo mundo pensa, Pedrinho, que é uma mulher que tá cantando. Não, é homem, é o Evemar, é um homem que canta. Mas eu acho que, sinceramente, com essa voz aí, esse cara esmoca pra trás. É o Evemar, mano. Isso aí saiu no compacto. É menino ou menina? Olha aí. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você. Olha o Pacato e família com a gente também. Alô, Conci! E família por aqui, né? Nosso muito obrigado. Quero você. Pop Saudade 3D. DJ Paulinho Boy, sempre levando muita alegria a toda a Legião da Saudade. Fechar essa coisa do Veste Brega, mas essa aqui amor. Tira o saudade, Bradinho. Se pensando um pouquinho em mim, eu não existo sem você. Pra que mentir? Adoro este teu ciúme. Pop, Pop saudade. Saudade. Que vem de você, DJ Paulinho Boy. Meu amor, que nunca vou. Comitiva de Marituba, tá aqui com a gente. Olha o Tino. Nosso amigo Senna e família também, recordando. Alô, Milka! Milka e família também, um forte abraço, valeu. Paulinho Boy, o covarde da saudade. Será que este teu ciúme é sinal de amor? Eu gostaria de saber se pensando um pouquinho em mim, eu não existo sem você. Pra que mentir? Renanzinho Divulgações, fechado com DJ Paulinho Boy. Já fazendo a cobertura do evento, as imagens. Alô, Renanzinho! DJ Paulinho Boy, excelência em qualidade e boa música. Um conto de fada veio um carpinteiro sozinho, sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa, mas vinda da terra, mas tinha certeza e nada era pra ela. E aí? E cá, meu bem, é que o som abriu, agora só o filé, né? Se você me amaria. O parceiro Tito do Brasil ali, ó. Tá só na mano. É o conto deles. O Tito do Brasil e o Tita. É. Tito do Brasil do Cruzeirão e o Tita da Megator. DJ Paulinho Boy. Eu! Um conto de fadas e um carpinteiro sozinho, sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza e nada era pra ela. Agora vai! Diga, meu beijinho, que se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. Segura! O imperador Natanzinho, Natanzinho, saber. Olha o Paulinho do comércio. Ele é a sua primeira dama aí. Bora, Paulinho. Com ele foi viver. Tá doido? Se eu fosse um carpinteiro e você princesa, eu sem dinheiro. Verdade. E você com nobreza. Então diga. E cá, meu benzinho, se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. Isso é brama demais. Vai. Bora, mão que deu ao vivo. Agora assiste firmeza. Tudo parecia, mas não era um sonho. Tudo era real. Quando tocou teus lábios, tira o mundo. Se parece tudo sobrenatural. Você existe, eu vou me entregar. Uma noite que jamais vai esquecer. Você existe. Meu coração vai ser só seu. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Vai! Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. E a Magé do Cruzeirão? A Magé da Rasga Dinheiro. Equipe Rasga Dinheiro com a gente também. Um abraço, obrigado. Não sei o que amar. Simão! Ô, minha linda bela. Já faz muito tempo que eu. Ô, minha linda. Um abraço bem carinhoso aí pro jogador Pala, aí do Sub 17 do Cruzeiro. Eu tô sabendo como é que tá arrebentando aí, né, moleque? É o Cavanhaque. Alô, beijo! Tudo parecia, mas não era um sonho. Tudo era real. Quando só com seus lábios. Tira o mundo, se parece tudo sobrenatural. O Tita não existe, eu vou me entregar. Numa noite que jamais. Camarão. Tira gosto da hora. Você existe, eu vou me entregar. Chama a HD lá no fundo. Uma sequência assim. Eu quero ser o seu lençol macio. Eu quero te aquecer no vento frio. E com você também quero alegria. Agora sim, vai. Gosto. É que os homens estão dando mole na missão, as mulheres a fim de dançar, meu irmão. Deixa eu contar um negócio, hein? Eu quero ser um pássaro bonito. Mais pólvora! Quero voar no seu íris. DJ Paulinho Boy! Mais pólvora! Se você for e não voltar, eu vou chorar. Machina e Coraci Cruzeirão. Baby, não me deixe só. Olha, não se esconda, não se esconda, não. Baby, eu quero seu amor. E assim sem perceber. Livres. sorriso, uma flor. Lembranças do meu coração. Hello. Sentados no sofá da sala, falamos da nossa paixão. Eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção. Memórias de um filme de amor que terminou em traição. Pegue todos os CDs, pegue os nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo. Leve sua roupa, o quadro da sala, sua liberdade, leve na sua mala. Fico no vazio imenso desse apartamento, vou te arrancar do meu pensamento. Me deixe sozinho, eu e o violão. Nossa, Titá. Nossa, Titá, aqui é a vampira, meu gato. Me leva contigo pra conhecer a Mega Torre. Titá, o homem da Mega Torre. É o encontro deles hoje. O Tito do Cruzeirão e o Tita da Mega Torre. Timé. Simão. Cada sorriso uma flor. Lembranças do meu coração. Sentados no sofá da sala. Sobe a rocha. Meu irmão disse que chifre dá sede. Essa mulher tá insaciável pra beber. Um uísque, um cigarro, um garçom enchendo o saco. Diz que vai fechar o bar. Eu pago R$100 o que ainda resta da garrafa. Ele não quer vender pra não me ver chorar. Eu já bebi demais, hoje eu não vou voltar pra casa. Hoje eu vou dormir na rua. Se eu ficar à toa por aí, a culpa é sua. A Taizina cantando pro Renan. Já tô tonta, chata, ninguém tá me suportando. Mas me perdoa, eu já não sei mais o que tô fazendo. Isso vai passar. Tudo passa, né, gente? Mas só quando ele voltar dos meus braços. E eu que nem bebi. Fala, Paulinho! Ele é a primeira dama do comércio. Só me dedicava a ele. Eu vivia só pra ele. Se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonta. Tudo que é proibido é mais gostoso. Minha namorada já está sabendo que eu estou traindo ela com você. Seu namorado tá me ameaçando. Disse que vai dar confusão quando ele vê. Essa história louca já tá perigosa. Porque você me beija em qualquer lugar. Fico te agarrando sem pensar em nada. Nosso caso não dá mais pra disfarçar. Eu quero ficar com você, mas chega de namoro escondido. Eu quero ficar com você, mas nada de romance proibido. Vai que esse cara agora pra ficar comigo. Eu deixo ela pra viver junto contigo. É tudo ou nada, não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida. Agora que você tá decidida, se entregando de uma vez nessa paixão. Pra ser feliz, eu bem não tenho uma saída. Não fique assim tão triste, pare de chorar. A felicidade existe. É só procurar. Oba! Deixa esse papel de boba. Ele só quer você pelo simples prazer de te usar. E o quê? Se você quer saber, ele nunca vai te amar. acabou, chegou, amanhã tô lá. A felicidade existe, é só procurar. Deixa esse papel de boba, ele só quer você, pelo simples prazer de te usar. Se você quer saber, ele nunca vai te amar, meu amor. Essa sequência é Renanzinho, o cara viaja, olha. Junto aos amigos por ti, onde te encontrar. E o quê? Quero ver teu sorriso, vem ser minha mulher. Juntos vamos viver o gozo delírio. Te conto que sonhei, você junto a mim. Nossa cama é só prazer, vivemos delírios. Louca batida, vem do coração. Bater forte a saudade, quando vi você, meu bem. Sonho a noite inteira, beijando teu corpo. Desperto na cama, você não está. Banda Pop Show. Pop Show. Escreva. Escreva uma carta, meu amor, e diga alguma coisa, por favor. Então diga. Diga que você não me esqueceu e que seu... Essa aí original vai rodar na live quinta-feira, Vale dos Coroas. Original com Roberto Carlos. Agora. E diga alguma coisa. Rose enfermeira, alô Rose. Um beijo que você me deu, eu guardo até hoje o calor. Escreva uma carta, meu amor, e mande outro beijo, por favor. Escreva uma carta, meu amor, e mande outro beijo, por favor. Banda Geração Eletrizante, na batida do coração. Vou já fazer o Renan chorar. E aí eu estou apaixonado. E agora? Agora eu durmo só pra ter você comigo. O tempo e o sonho estão dizendo que você, a minha lua, me chamou só pra te amar. E eu aos poucos vou vivendo a sonhar. Ô menina! Me leva contigo em pensamento. gente não se desgrudava o tempo todo, agora nem o endereço tem. Eu conhecia cada palmo do seu corpo, agora nem seu telefone eu sei. Eu que vivia rindo à toa, hoje choro, morro a cada dia sem ninguém. Sem dizer também do nosso sonho de se amar pra vida inteira, que era nosso juramento. Hoje acordei e li uma nota no jornal que me arrebentou por dentro. Para Paulinho do Comércio. Foto do meu grande amor. Ele abriu o cara brindando o seu casamento. E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade. Não sabia dos seus planos que roubavam a super máquina do tempo. A verdade. Tão pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa. Foi loucura, ilusão se envolver nessa paixão. E eu que imaginava que você me... Aonde? No Pop Saudade. Sem dizer também do nosso sonho de se amar. Pra semana já tem vinheta, Pedrinho, quero ver. A gente vai estrear sexta-feira lá no Posto da BR. Já cortei uma nota no jornal que me arre... Top Saudade 3D. Deixa comigo. E a foto do meu grande amor. Aí, mulher mais válvula. O seu casamento. E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade. Não sabia dos seus planos que roubavam nossos sonhos, escondendo a verdade. Que em tão pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa. Pop Saudade. Foi loucura, ilusão, se envolver. DJ Paulinho Boy. Imaginava que você me esperava, louca de saudade. Não sabia dos seus planos que roubavam nossos sonhos, escondendo a verdade. Banda Mega Pop Show. Pra fechar a sequência. Vejo você toda molhada, anjo, serpente, mulher amada. Damascena e Goracinha. Sabe o que quer e faz homem sorrir, chorar. Sente prazer, vibra, se entregar como um menino seu amor. Bora ver, quero ver. Tudo acontece aqui no vai e vem sem fim. Pra mim o tempo traz saudade. Pop Saudade, eu te amo. Oh, meu pop! Você me faz viajar no tempo. E no comando agora! E no comando tem DJ Paulinho Boy e DJ Dalto tocando na máquina do tempo da recordação. Vamos lá, Paulinho Boy! Acontece aqui no vai e vem sem fim, pra mim o tempo traz saudade. Banda Mega Pop Show. Bora! Logo mais é a volta do DJ Maico pra arrebentar o balão. Obrigado, meu parceiro DJ Tito do Brasil. Hoje, mais uma vez, trazendo o DJ Paulinho Boy, o covarde do Pop Saudade, aqui do Damasceno e Coracica do Cruzeirão. O nosso muito obrigado também a todos que estão se divertindo, curtindo numa boa. Hoje aqui o nosso muito obrigado, gente. Falei. Pop Saudade. Tudo acontece aqui no vai e vem sem fim. Pra mim o tempo traz saudade. Pop Saudade, eu te amo. Você me faz viajar no tempo. Pop Saudade. Vermelha Rose. Eu te amo. Você me faz viajar no tempo. Pop Saudade, eu te amo. Você me faz viajar no tempo. Pop Saudade, eu te amo. Você me faz viajar. viajar no tempo. Pop Saudade. Pop, pop, pop. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade. A super máquina do tempo. 3D. E a gente chega juntinho pra detonar aqui no Damasceno. Claro, pra tocar muita saudade. Pra você curtir na moral. É. E muitas vezes, gente, a gente só dá valor nas coisas depois que a gente perde. Então, se você tem um grande amor do seu lado, favorize. Não tente pisar na bola, porque amanhã pode ser tarde. É. Tarde demais pra você voltar atrás. A parada é essa. Então, valorize assim. Vai. Um. Dois. Alô, Renanzinho, de Lugações. Ele dá valor nessa. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro enquanto existia a ilusão. Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá. Alguém oferecendo a busca, a sequência da covardia. Pra Josimeno e seu esposo Cássio. Assim, ó. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer. É tarde demais. Pop Saudade 3D. DJ Paulinho Boy. Eita, tida. Vai. Pedaços do meu coração. Tá treinando, tá? Lembro que ele estava inteiro direito enquanto existia a ilusão. Tô ligando agora pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho, caminho, caminho. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. Equipe Rasga Dinheiro. Pra te dizer que é tarde. Rasga Dinheiro na área. Alô, Marcelo. De você, eu descobri que eu podia ser feliz. Contigo eu aprendi que quando a gente quer, amar pode dar certo. Pop Saudade, emoção é alto astral. A dor e o prazer, somei as emoções, trocando sensações. Vergonhas e desejos. Essa sequência pro cara se arrumar na festa. Causa de você, às vezes eu chorei. Do medo ao desatino, tudo eu já provei. Você abriu a porta pra ilusão entrar. Falando de um tesouro fácil de encontrar.

passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. Fala comigo. Rapaziada aí do time dos Maurizinhos. Eles foram os campeões aí do Paracuri. Estão aqui com a gente já curtindo, obrigado. Vamos lá. E vinha Simão. Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei, que não erra. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Tente entender, dê uma chance a mais. Eu e você. Passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. O covarde da saudade. Fala comigo. Quebra esse jeito. Bora, maluquinho! Me dá um beijo. Com você eu vou fundo pro que der. Amei do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto. DJ Paulinho Boy. Tente entender. DJ Paulinho Boy. Primeira Rose com a gente, obrigado, Rose. Eu e você. Maluquinho, é isso aí, maluquinho. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Tente entender, dê uma chance a mais. Eu e você, o resto tanto faz. Irmão, mas não me olha assim desse jeito, meu bem. Obrigado, Rose, obrigado. Perfeito, nem tem porquê. Amo você. E a música, gente? Cada passo seu, cada movimento, a todo momento, só dá você em meu pensamento. Quando a noite vem, quando sopra o vento, meu amor, eu sei, só vai dar você em meu pensamento. Eu quero sim ter você pra mim. O que eu posso fazer pra conquistar você? A cada gesto seu eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos. Pode crer, estou atento a cada gesto seu, mesmo sabendo que o seu olhar não é meu. Preciso desse amor pra ser feliz. E a gente beijando a nossa domingueira de apresentações, que começou lá na piscina da Corjampa, em seguida vamos até a conveniência do Bruno Brechão. Estamos aqui no Damasceno detonando. Daqui a pouquinho já chamo de novo no comando. O nosso parceiro DJ Maicon, o nosso DJ oficial aqui da casa, pra detonar e arrebentar até o final, tá, gente? A gente fazendo uma baixação especial hoje, aqui nesse grandioso evento. Obrigado, meu parceiro DJ Tito do Brasil. Eu quero sim ter você pra mim. O que eu posso fazer pra conquistar você? DJ Paulinho Boy. A cada gesto seu, eu estou atento. A senhora. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Em meu pensamento. DJ Daniel e também a Ana, aí do J Recordações de Coragem, obrigado. Em meu pensamento. Agora eu quero ver, Cachaça, só mostra como é que vai. Olha e aprende, hein, Tita. Pega, meu irmão, Tita tá com tudo hoje, quero ver. DJ Paulinho Boy. Every time time I hold you, I begin to understand. DJ Paulinho Boy. Everything about you tells me I'm your man. A máquina do tempo. I live my life. Bora, gente. Amanhã e deixa tirar uma folga, porque quarta-feira tem a live do Covarde de volta. Em virtude aí do meu aniversário, não realizamos essa semana, tá bom? Mas quarta e quinta tem live do Covarde, 2 da tarde. Quarta, live normal, e quinta-feira, baile dos coroas. Também tem uma live solidária. DJ Paulinho Boy, do Pop Saudade, o Daldo. DJ Elton Incomparável, DJ Kleber Pará, o DJ Rebelde. É pra ajudar uma cirurgia de uma criança aí, tá bom, gente? A gente vai divulgar forte nas redes sociais aí. Quem quiser nos ajudar aí nessa grande live quinta-feira. Aí à noite, vamos até o Nativos, Antigo Ambiente. Isso na quinta-feira, tá bom? Ensaio dos Seguidores da Saudade. Aí sexta-feira, Ponte da BR. Sábado e domingo, Maracanã. Martins Mineiro. Segunda-feira no Taiaçuí. Essa semana aí, tá? Pop Saudade. DJ Paulinho Boy. Tita, vai pra cima, meu irmão. Quer moleza, Tita, hein? Senta em cima do budim, então. Ou então enfia um prego na barra do sabão. Que vai macio. Vai pra cima, Tita, pra cima, meu irmão. O Tita da Mega Torre. DJ Paulinho Boy. Roda mais do que peru, meu irmão. Every camera.

senhora. Se já não dá mais. Simbora, Nicolachinha! Deixe-me ir pra onde eu quiser. Pop Saudade 3D. Prefiro ficar só do que sofrer junto a você. Se já não dá mais, não vamos brigar. Não vamos brigar. Não vamos brigar. Após a próxima, tem DJ Thiago de volta. E coragem! Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu pop! Pop! Pop! Queria tanto que você me entendesse um pouco mais. DJ Paulinho Boy. E voltasse atrás. Por isso, por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde está. Pop Saudade 3D. Adoro esse seu jeito de amar, querida Mary. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Pop Saudade! Pop Saudade! Agradecendo mais uma vez o carinho de todos que chegam nessa domingueira para curtir aqui o Damasceno, Cruzeirão. E claro, agradecer o convite aí do meu grande amigo, parceiro, DJ Tito do Brasil e toda a família Damasceno aí. Um forte abraço. É sempre bom a gente chegar junto e tocar aqui para essa rapaziada. De coração, rapaziada boa e amiga. Obrigado, Tito, pelo convite. Valeu, Dilma. Por isso escrevi. Paulinho vai deixar sua última. Canção. E o DJ Thiago chega pra comandar. Eu fiz pra poder te falar. Valeu, coração. Obrigado, meu Deus. Palavras que toquem seu coração. Dá-lhe, Paulinho Boy. Essa não, covarde! Joga com você, rapaz, essa. Venha, meu amor, não me deixe assim. Preciso de você aqui perto de mim. Tenha dó, venha, por favor. Estou querendo alguém como você aqui, pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você é como sonhar acordado, tudo ver e não ter. Um dia se passa, mais apaixonado estou. A lua que vem, traga ela, por favor, é a minha joia.